Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da SBSR, de sábado para domingo, à meia-noite, estamos de volta e começamos com a música imensamente emocional de Brock Van Vy. O dono do projeto BVDub regressou este ano com Epilogue for the End of the Sky. Começamos a sessão de hoje com It All Ends with the Coming Sky. Boa noite, bem-vindos. Começámos com It All Ends With The Coming Sky, um dos temas de Epilogues For The End Of The Sky, BVW. Depois, Harold Bernocchi, produtor italiano que já trabalhou com nomes como Robin Guthrie dos Cocteau Twins, também Mick Harris dos Napalm Death, entre outros. Junta-se-lhe agora Netherworld para a edição de 2017 Himuru. Ouvimos Hisame para continuarmos com o ensemble de David Moore, um dos discos mais bonitos deste ano, Bing and Ruth, um produto do selo 4AD de No Home of the Mind. What Has It Flow Up? Thank you. É uma das estreias do ano, Daigo Anada, peças instrumentais minimalistas ao piano deste japonês, Debio Ishiro. Ouvimos Close e agora, na dobragem da meia hora, a Ushka, Volker Bertelmann, pianista alemão, vai já no seu 8º de originais, What If, vamos ouvir Trees Only Exist in Books, a Ushka. Thank you. Thank you. designer de som e compositor. Ao carro ouvimos o francês Frank Zaragoza com o disco Reversed e o tema Timeless, para continuarmos em toadas mais experimentais. É uma espécie de interpretação de Blemish, um dos discos seminais de David Sylvian. Teve a ajuda de Stephen Mathieu, de Wondermute Deceleration. Thank you. altura de terminarmos o Em Transe de hoje. Já sabem, o programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram a poesia de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Para o final, um dos nossos preferidos, Rafael Anton Irisarri, Nunca Nos Deixa Mal. Edição de 2017 de Chameless Hears. Terminamos com The Faithless. Boa noite, até de hoje 8 dias.